Me diz agora o que que eu faço pra tirar você do pensamento. Eu pensei que o nosso amor nunca fosse chegar ao fim. Calcinha Preta. Volume 9. Eu pensei que fosse brincadeira, eu não tava de bobeira, que era meu, seu amor. Por isso apostei em você, te dei meu coração, coração. Você me apaga com jeitinho, você sempre me falava que era meu, seu amor. Mas foi como um sonho tão lindo, pena que acabou. Só não entendo por que você jurou pra mim seu amor, seu amor. Me diz agora o que Volume.